Vazão, bom dia, UFR 6746, gente da Delta. Bom dia, 6746, desça para o nível 050, chega na Mari. 050 Mari, UFR 6746. Salvador, boa noite, TAN 3250. Torre Salvador, boa noite, TAN 3250. Corrijo 3520. Diga. Para autorização nível 190 Aracaju. Informação Delta, um minutinho para a cópia 3520. 3520, você escuta. O seu ITAP está passando 5800 para 2000, reportagem estabilizada no X-Ray, o Gol 18 no meio. Copiado. Okay. 520, pronto para cópia. Tá, você escuta, prossiga. 520, está autorizado, Aracaju 190, decola 10 à esquerda, saída Puca, Aracaju, controle 19, correção, controle em 120, decimal 8, transponder 5007. Autorizado, 190, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Aracaju, Golf 677, 1208, 5007, o transponder para 3520. 3520, correto, repasse pronto pro push no portão 8. Portará Estabilizado, pista 10 à vista, Gol 18 no meio. Gol 18 no meio, chame a torre 1186, tem uma bolsa. 186, boa noite. Web 646, autorizado a finais de LS, pista para 2000, ajuste 1012, informe estabilizado. Descendo para 2000, 1012, fazer reportagem estabilizada da autoridade de LS, X-Way da LS, 3746. Salvador, bom dia, voo no 8 no meio, baixado, checado, pistão no 0 à vista. Boa noite no meio, bom dia. O vento 030 graus 39, ajuste no 0 no 2. Autorizado pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, pistão no 0. Ou 18 no meio. Salvador, 3520 para custo de questionamento no 08. 3520, autorizado, reportar táxi. Autorizado, reportará para táxi, 3520. Oito no meia, sou os 43, na minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. Na minha escuta Alfa, vai chamar na Juliette, antes da Juliette, boa noite, Juliette. Meia, testa pro meia, chamei a torre, 18 meia, tomou o bolso. 18 meia, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Vai, meia, testa, 4 meia, estabilizando, se escuta. 746, bom dia, ajuste no 012, cheque trem. No 012, 746. Agora sim, baixado travado, é minha 746. Gente, 030 graus, 39, tudo autorizado, pista 10. Sim, repouso, minha 746. Antes da Juliette, gol 18 no meia. Portão 05, gol 18 no meia. 05, obrigado, 18 no meia. Para o Takuta 3250, alternando o Recife com 1 hora e 50 POB 1225. 3520, táxi via Pátio Índia, ajuste no 012, reporte ponto espera pronto. Pátio Índia, 012, reportar ponto espera pronto. 3250. Meia, Solos 48, na minha escuta, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, táxi via Alfa e Juliette, recepção. Reporte antes da Juliette, Web. Antes da Juliette, Web. Confirmado, 3520 autorizado, ingresso da colagem 040 graus 49. Livre, alinhada e decolada 10 para 3520. Web, prossiga via Juliette, portão 2. Portão 2, Juliette, me sento com você. 120-53, decolado, controle 19, correção 120-8. 120-8 com controle, o TAN 3. 520. Obrigado, bom dia. Bom voo. Controle Salvador, bom dia, TAN 3520, decolou na Fuca. Bom dia, TAN 3520, contato no radar, suba para o nível 190. Roda 90, 3520.